A gente fala bastante aqui de dois livros, né? O Evangelho e o Livro dos Espíritos. O Evangelho, ele é para nós um guia, um modelo que a gente tenta seguir e passar como orientação, porque é o caminho que nos liberta, porque através do entendimento a gente abre a mente e se liberta. O Livro dos Espíritos é um livro muito interessante. É um livro que ele tem perguntas e respostas. E ele provavelmente tem todas as perguntas que nós tenhamos pensado em fazer. Perguntas, obviamente, dentro dessa linha de raciocínio. E ele tem muitas outras que nós nem pensamos. Ele nos explica, por capítulos, várias situações da nossa vida, não só espiritual, mas também física. E ele tem um capítulo pequeno, de 3 páginas, que é a lei do trabalho. Interessante, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa naquele trabalho remunerado. O trabalho que a gente adquire e que a gente, no final do mês ou no dia tal, a gente recebe alguma coisa em troca. Então a gente acha que trabalho é isso. E a gente, nessa maneira de ver, a gente às vezes trabalha por obrigação, ou trabalha de má vontade, ou trabalha simplesmente pelo retorno. E a gente não entende o que é trabalho. O Beto falou, né? Trabalho é uma lei natural. É uma lei natural porque é uma necessidade que nós temos. Por que que é uma necessidade? Nós, como encarnados, nós precisamos nos sustentar, nos alimentar. Temos outras necessidades que nós, através do trabalho, nós podemos satisfazer. Mas, como ele bem disse, existem pessoas que não podem trabalhar. Crianças não podem trabalhar e por isso são assistidas. Pessoas de mais idade que não tenham condições devem ser assistidas. Pessoas que vêm com algum problema físico, mental, também às vezes não conseguem trabalhar, devem ser assistidas. Então não é só essa questão do sustento. Existem coisas além disso. Aqui ele nos explica que além dessa observação, o trabalho também é para nós uma expiação. No nosso mundo material, o trabalho é uma expiação. Então a gente às vezes se pergunta, por que que a gente está em tal lugar? Né? A gente está lá preso num trabalho que a gente gostaria de estar fazendo outra coisa. Mas talvez a gente não tenha uma capacidade para fazer essa outra coisa. E a gente tenha que se sujeitar àquela atividade. Mas, como já foi falado outras vezes, né, se sujeitar de que forma? Resmungando, reclamando, achando ruim? Será que como expiação isso vai ter um benefício, um aprendizado para aquele espírito que está ali dentro daquele corpo? Ou será que se a gente entender que essa etapa é necessária, que aquele momento é meu, é para mim, eu preciso, nada é por acaso, então eu tenho que me melhorar para talvez eu conseguir alguma coisa melhor, já é um ângulo diferente de observação. E além dessas duas situações, ele tem mais uma. É a maneira que nós temos de desenvolver a nossa inteligência. Não a única, mas é uma maneira. A gente observa, principalmente os jovens, quando eles começam a trabalhar, como eles se modificam como pessoas, como eles ampliam quem eles são, o ser humano. O trabalho nos proporciona um amadurecimento, uma evolução um entendimento diferente das coisas, nós passamos a ser diferentes. Então, são três aspectos da questão do trabalho como uma lei natural que ela nos coloca. E trabalho não é só esse, né? Eu disse antes isso, não é só essa questão de troca, execução de uma tarefa mediante um retorno. Tudo aquilo que nós fazemos de forma útil é trabalho. Porque senão aquela pessoa que mais trabalha às vezes na vida, que é a dona de casa, é a mãe, porque não termina nunca. Mãe não se aposenta. Quem é mãe sabe. Dona de casa não se aposenta. Continua sendo dona de casa. Quando a gente ouviu aqueles exemplos que ele citou, eu estava ali e estava escutando. Para não dizer todos, quase todos são masculinos, são homens. Estatisticamente, os homens morrem antes das mulheres, porque acabam, muitas vezes, se tornando inúteis. Então, para a gente, né, perceber isso, a gente tem que dizer, opa, enquanto eu posso fazer alguma coisa, mesmo que não seja remunerada, enquanto eu tenho utilidade, eu posso fazer alguma coisa. Dentro da minha casa, eu posso dividir as tarefas. Para a sociedade, eu posso devolver alguma coisa. Nós aprendemos tanto ao longo da nossa vida, tantas pessoas. Eu gosto de falar isso porque é para a gente se tocar. Ao longo da nossa vida, tanta gente estendeu a mão, de forma, às vezes, muito simples, através de uma orientação, de uma dica, através de um ensinamento, talvez não tivessem obrigação de fazer isso. Quando a gente lembra lá na escola, a gente vai lá, entra numa aula, o professor dá a matéria, mas todas aquelas outras pessoas que participam da escola, às vezes aquela pessoa que cuida dos intervalos, cuida da entrada, dos corredores, ela às vezes nos ensina alguma coisa, se a gente estiver disposto a aprender. Então, ser útil é uma coisa bastante ampla. E voltando à questão da materialidade, o que a gente imagina que é quando a gente desencarna? Se a gente é bom e a gente acha que é bom, a gente vai lá para o céu tocar harpa e passar o resto dos nossos tempos contemplando. Mas contemplando o quê? Imagina o tédio, 2 dias lá sem fazer nada. A gente diz para Deus, me manda de volta, eu não estou aguentando mais. A gente fica assim, né? Às vezes fim de semana, ainda mais quando chove, assim, a gente já fica meio nervoso em casa porque não tem o que fazer. Então, nós precisamos de ação, porque é a ação que muda as coisas. Os espíritos evoluídos, eles estão sempre trabalhando, estão sempre achando alguma coisa para fazer. Eles estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo. Estão em outras regiões onde tem espíritos desencarnados que precisam de auxílio, e quem é que está auxiliando eles? Outros espíritos que estão trabalhando. O entendimento da vida é, não é o trabalho que a gente relaciona, né? Mas é atividade, utilidade, é ação. Ação é que faz com que as coisas aconteçam. Se tiver uma pia cheia de louça e eu passar na frente dela e disser, é problema da minha esposa. De repente, uma hora dessa, ela diz assim, cansei disso aí, te vira. E aí, ou eu faço, ou não sei o que vai acontecer. Mas a gente não precisa esperar as coisas nos pressionarem dessa forma. A gente tem que ter um olhar ativo para tudo, para mim, para aqueles que estão ao meu redor, para as coisas que precisam ser feitas, e tem tanta coisa que precisa ser feita. Eu disse que o capítulo é pequeno, e ele é pequeno, mas é interessante a gente ver. Principalmente pensando nessa questão do desencarne, do lado espiritual, como é que é. O que acontece quando a gente está do outro lado? Porque se a gente gosta de não fazer nada, quando a gente chegar lá, a gente vai continuar gostando, tendo os mesmos gostos. Se a gente acha que eu já fiz muito e agora eu posso botar os pés para cima, ou o boi na sombra, né? E não é só questão de dinheiro, porque a gente pega exemplos de pessoas que nasceram sem necessidade material. Elas não precisam trabalhar para se sustentar, elas têm. Mas será que elas não precisam ser úteis? Quem é que aguenta ficar do lado de uma pessoa inútil? Ninguém aguenta. Porque tu está fazendo um negócio, ainda por cima, além de não fazer, ainda atrapalha. Então, ninguém aguenta. Nós temos que pensar no que nós estamos exteriorizando. Outro dia eu falei uma frase, que eu não me lembro do autor, mas ele dizia que se nós entramos na vida de uma pessoa, nós temos que entrar para ajudar. Isso é importante, né? Porque a gente entra na vida de um monte de gente, todo mundo com quem a gente se relaciona, a gente, de uma certa forma, está fazendo parte da vida dessa pessoa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que entrar para ajudar ela. O maior benefício para nós é esse ato que nós fazemos. A gente acha que está ajudando, mas na verdade a gente está se ajudando. A gente está crescendo, está evoluindo. Por isso que eu falei do Evangelho antes, que é o principal, né? Que é o nosso orientador. Porque ele ali diz ali claramente, Jesus várias vezes ele fala, esquece de ti. Olha para o outro, olha para a necessidade que o outro tem. Fazendo isso, tu zera as tuas necessidades. A gente ainda não acredita nisso, senão a gente faria. A gente não consegue. A gente está sempre tendo mais necessidades e por causa dessas maiores necessidades, a gente às vezes, alguns, trabalham mais para conseguir suprir tudo isso e a gente entra numa paranoia. A gente vira viciado às vezes em trabalho simplesmente para suprir necessidades ilusórias. Necessidades que quando a gente não tiver mais o corpo, elas deixam de existir completamente, apesar de nós sentirmos a falta delas no espírito, porque é aquilo que nós nos acostumamos. Então, mesmo não sendo necessárias, a gente continua querendo as mesmas coisas. É interessante falar sobre trabalho e mudança de conceitos, mudar a forma como a gente entende o que é trabalho. Nós temos exemplos na natureza de animais que trabalham. Para quê e por quê, né? Então a gente pode se questionar, tentar entender isso de uma forma melhor. Capítulo 3, Lei do Trabalho. Quem quiser, tiver o Livro dos Espíritos em casa, pode procurar para aprofundar melhor essas questões.